That sounds fun. So do that as shim tech. Tá bom. 32116, ainda não posso autorizar sinal ILS para o senhor, mas ele está pedindo. Está necessário uma espera na posição Duna. Mantiva, a pista não é liberada aos 45, senhores. Está previsto aos 45, mas a gente tem que aguardar a liberação da Infraero. Tá bom, outro espera então em Duna. 473, prossiga. É, eu ia perguntar justamente isso, se a pista estava liberada e o nosso número para pouso já... Está previsto para ser liberado aos 45, porém a gente tem que ter a liberação da Infraero. O sinal número 2 na aproximação. E 5973, desça para 3.000, país é vista no 014, redução de velocidade 2109. 3.000 pés, 1.04, reduzindo 210, aliás, já estamos mantendo 210. 971 no cópia. Forma agora as aeronaves na esquerda do controle que a pista está liberada. 38116, após a órbita, está autorizado para seguir na órbita estabilizada. Afirmativo, vai retomar a proa de Duna e está autorizada a aproximação para o 3816. 20 Guarulhos, 10, a Elmeida, Potsdam, sendo o 10. 208337. Correto, chama para a posição. Chamará no terra. Para o táxi, o TAM 3601, no 5107 a bordo, 4 horas de 10, alterna o galeão. Então, o ponto de espera está livre, TUI 1895, 1014, ajuste 3601. Espera 1895, agora. Salvador, muito bom dia, Azul 4040, com informação Charlie, solicito autorização com fim 360. 4040, ciente, só instante, por favor. Aguardando. Jorge, Salvador, bom dia, 3601 da TAM, pode esperar no 0 Salvador. 3601, linda, qual a separada? Afirmativo. Estou autorizada a linha de colar pista 10, o vento em Salvador 150 graus, 07 noite. A linha de cola. Autorizado, chama táxi. 3171. 0, bom dia, só na identificação. Autorizado, chegada na área e deixa para o nível 050. Autorizado, TAP. Bora, TAP, obrigado. Em pista 10, com curva à direita. Saída Arbo, transição elétrica. Controle em 120, décima 8, 5540, o transponder. Autorizado, 360 para com 15, depois 121. Decora da 10, curva à direita. Saída Arbo, transição elétrica. Controle 120, décima 8, transponder 5540, fase 14040. Procedimento correto, chama pronto. Chamará. Jorge Salvador, bom dia. É o 3816, estabilizado na final, baixar para lá. 3816, bom dia. Distrito 014, vento em Salvador. 160 graus, 079, livre pouso, pista 10. Pouso livre. 3601, decolado, 47, controle. 120, décima 8. Controle 208, boa. Salvador, bom dia, 3601 da TAM, decolou, passando 1200 na sua escuta. Na 3601, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Na prova de Leda, salva 360. O controle. A pista já está liberada, o voo no 093. Utilizador Rio 5973. 973, complete o sinal, chame a torre, 1895. 1895. Torre Salvador, muito bom dia, Rio 5973, no localizador. 5973, ajuste na 014, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Continuando a aproximação, aguardando a pista livre. É 01 autorizado pelo centro Recife direto por base. Confirma para o 3601. É 3601 autorizado direto por base pelo centro Recife. Base, obrigado. Está livre até o ponto de espera via Índia. Torre 1895, ajuste 1014. Tem um voo 3171. Índia 1014, 3171. Solução 2, 3 8 no meio, Libra. 3 bom dia, Alfa, até antes da Juliette. Alfa, antes da Na livre, é o número 1 agora na aproximação, autorizado Luna, desça para 2.000 pés, Vazio chama 0 no 4, autorizado a sinal ILS, repórter estabilizado. Até o portão 3 e a Juliette autorizar 3816. Autorizado o portão 3, 3816. Tem que observar o zero. 5973, solo 53, libera direito, chama solo 121, desce 1. 531211. Solo Salvador, muito bom dia, Rio 5973, ligou na sua escuta. Rio 5973 até o pátio 3, posição 5 Romeu autorizado. Até o pátio 3, 5 Romeu autorizado. A 3601, chame Centro Recife, 13325 e alterne 1251. 3325, alterna 251, boa. E 3171, livre decolagem. Lagoa, voo no 095. Passo 250 para o 160 na proa de Lagoa. Voo no 093, bom dia, sendo identificação, autorizado, direto bom, bom sim, deixa para 4000, faz o ajuste no 094. Bom dia, controle direto bom, para 4000, Salvador, bom dia, 3171. Passa para o nível 320, autorizado, direto Leda. 320, direto Leda, 3171. Salvador, approach, bom dia, Aropa 083. Aropa 083, bom dia, clear, bom arrival, send flight level 050. Bump arrival 050, Europa Salvador Azul 4040, posição 1 para pushback em funcionamento. E o 5973, hein, Freire, acaba de informar a posição 612 em Romeu. Ciente, 612 em Romeu, 5973. 4040 para push? Ah, firma, posição 1. Livre, chama o táxi. Livre, chamará 4040. Final de chamar todos. 1, 1, 8, 9, 5. Ok, 9, 5. Apego Salvador, bom dia, azul 4201, informação é 4201, para Campinas 320, Apesulo 10, por base, Apesulo 16, Belo Horizonte, após conformar um plano de voo. A decolagem da 10 com curva direita da El Lida Mótima. Controle 1208, 5566. 320, pista é 10 com curva direita, perfil da El Lida Mótima, Apesulo 10, por base, Apesulo 16, para botar os a rota do plano. 208 na saída, o passo do 201. Está correto, azul 4201 no chama pronto, puxa acionar. A ponte número 2 chamará. Tá 3171 autorizado pelo centro Recife, direto ao ginásio. Direto, obrigado, 3171, muito obrigado. Ginásio. É, Breno, pista seca, dá uma olhada. Pista seca. Azul 4040, está pronto para o táxi, com 92 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Montes Claros. 4040, 1014, ponto de espera 1895. Ponto de espera 1895, 1014, azul, 214040, obrigado. Zero, sala 04, libera a direita, chama solo, 1, 2, 1, décimo 1, bom dia. 21, mano, boa, até já. Estou em Salvador, bom dia, azul 40, 40, ponto de espera, dando 0, pronto. 40, 40, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém cabeceira no 0, azul 40, 40. Estou ao lado 5670, livrando a 5670, Alfa Kilo, pátio 3, posição 7. Alfa Kilo 07, ao ar 5570. Possibilidade de 0934, né? Precisado, Goma 093. Desça para 2.003, livre ILS, reporte estabilizado. Matheus, está presente em 1.003, está presente em 1.003, está presente em 1.003, está presente em 1.003, está presente em 1.003. A 3171 está no centro Rio, a 3325 e ao CERN 1251. 3325251, bom dia. Quatro zero, 40, livre decolagem, pista no 0, vento no 80 graus, 079. Livre decolagem, pista no 0, 40, 40. Salvador, San 3153. Bom dia para você. San 3153, informação Eco, autorização Galeão, nível 1280. 1280, confirmado nível? É, solicita-se o aprovado aí, o repetitivo 360. Ok, será coordenado? Aguarde 4. Aguardando. Controle Salvador, bom dia, Azul 4040, passando 1400, saída Água. 4040, contato radar, se mantenha 360, saída Água. 360, saída Água, Azul 4040. Salvador, bom dia, Xanero 6211, informação Eco, cópia Galeão. Xanero 6211, bom dia, prepara a saída da El, líder 1, aguardando o número 2. Aguardando a saída da El, líder Irume, 6211, na sua. Cota 3153. Autoridade Serra Bravo, Golf de Lima, nível 360, rota conforme a rota do plano, decolagem na zero curva direita, da El, Leda e Rumi, a saída. Campeão November 857, primeiro aerovia, 5542, 128. Salvador, muito bom dia, geral 99-0, que é a informação Eco. Para 9970, aciona a identificação, desce para 050, via Mari. Ok, 050 Mari, geral. Trem, pouso autorizado, pista 10. Negativo. Depois no 0, baixar travado, voo no 093. Ótimo, Copia 6219. Autorizado Galeão, nível 360, decolagem pistão na zero. Após decolagem curva direita, perfil de saída da EL, lida após Irume, intercepta P November 857, pode conforme a rota. 5571, transponda 120, decimal 80. O Xenero 6219, autorizado Galeão, nível 360. 160, decolando da pista 10 com curva direita, saída da El Leda, após direto Iruna e Upper November 857. Transponder 5571 e controle 120.80. Ótimo, pronto, achando a M2 no nome. Toma pronto. Papapá, Alfa Charlie Mike, bom dia. Eco, confere, confirme o pátio a pista aqui da cola. 101 minuto, cola. Salve, Zé, Eleve 10, Europa 083. Papa 083, contacte Salvador Tower, 1-18-95. 118? 118.95. 118.95, 083. November Mike Juliette, rota conforme o plano. Nível 180, plano Yankee. Decola 17, curva direita. Perfil de saída avó. Após conforme a rota do plano. 5576 no transponder, 120.80, controle. Zena Approach, State Party Clearance, Europa 083. Correto, Alfa Charlie Mike, confirma por gentileza o TOB. 307, está presente, 118.95, assinamento táxi de colagem, bom voo. Falo Gol no 093, bom dia, Libram. Bom dia, Gol no 093, apartamento 2 Juliette. Apartamento 2 Juliette, 093. Azul 4040, chama Recife, ano 288, alterna 1353. 1288, 1353, 3 azul 4040. Muito obrigado. Zero 93, Juliette, portão 1-0. Juliette, 1-0, para o gol 093. Geral 9970, desce para 2000 pés, ajustando 0 no 5, autorizado ILS, X-ray reporte estabilizado. 2000 ILS, vai reportar estabilizado, geral. 083 on the ground at 17, leave the runway and call ground 121.1. Hello, good morning, Europa 083, runway package. Europa 083, Bravo, just taxi Alpha report before taxi Juliet. Taxi Juliet, Rodriguez, Stefan. I don't know if that's it, sir. Alpha 083 via Juliet, stand 11. Info, Europa 083. Via Juliet, stand 11. Stand 11, 11. Autorizada, do 4201, reporta para o táxi. Reportará 4201. Salvador, muito bom dia, Xané 6225, está sempre na informação Eco. Bom dia, Xané 6225, autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, nível 380. Decola pistão na zero, curva direita. Perfil de saída agora, após voa posição Elefa. Após 17 aerovia, após conforme a rota do plano, 5014 no transponder, 120-1980 controle. Aprovado então 380 Brasília, via peso 17, decola da 10 curva direita, arbor após elefa. 5014 aciona, 208 é o controle de saída, o Xané 6225 está na ponte número 5. Xané 6225, atendimento correto, a porta pronta para iniciar o curso. Chamarei. Alô, Salvador, Stand 3. 153, quantidade pelo menos, 3. Sim, Stand 3, 153, número 2, inspetor. Salve, Salvador, muito bom dia, Gol 963, com a informação Eco para Cote Galeão. 963, bom dia, autorizado Galeão, nível 360, decolagem, pistão na zero, curva direita, efeito de saída da EL, Leda, Paz, Voa, Irume, Amper, November 857, após conforme a rota do plano, 5003, no transponder 120-180, controle. Autorizado Galeão 360, decoladão no zero com pista com curva direita. Saída da Euleda, direto Irume, Upper November 857, roda do plano após. 5003, transponder 208, o controle. 963, gol. Correto, gol 9963, reporta pronto. Reportarão. Bom dia, Salvador, gol 1865, Brasília, por favor. Chegou no 865, autorizado Brasília, nível 360, decolagem na zero, curva direita, abra leve, perfil de saída, na P9, corrigiu. Apenas o 17, era via após conforme, 50, 12, no transponder, 120, 180, controle. Eu podia só confirmar a saída elefa? Abro, após voo elefa. Abro elefa, 360. Informes do Lu 17, 5012 o transfone, o controle de saída 120.80. Correto, bom noite, 65, confirmando a parte 3. É, tô no parte 3. Que excelente, a porta pronta. É. Taxi 3420, no capítulo 14, a bordo 4, estação de 023. Aconteceu? Afirma, 14201. Direita, via Índia, ponto de espera, Chinha Torre, 1995, ajuste na 0, 15, com voo. 1095, táxi via Índia, ponto de espera, 1895, 420. Simulato 1,60 graus, 07 nós. Está autorizado para o espaço também, Sérgio? Afirma, o tráfego liberou, Sérgio. Reporta para o táxi, 3153. Vai chamar para o táxi, 9970, no solo 25, libera a próxima direita, chame a sola em 121, décima 1, bom dia. Salvador é o 2775 da Azul, tá passando 195 para 150. 2775, aciona a identificação, desça para o 050 via mar. Via mar, 050, se quiser a gente vou até para o Eduna. Mantenha chegado, 2775. Mantém, obrigado, é o Azul 2775. Torre Salvador, bom dia, 420, ponto, espero no 0, está pronto. Azul, quase 201, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 1,60 graus, 0,6 nós. Alinha e decola, pista no 0,4201. Para o feedback acionamento, posição 6 dúzia, com 1963. 1963 autorizado, puxe, reporta para o táxi. Reportaremos para o táxi. Olha, uma foto, site 5, câmera copy, fui discutir informação eco. Afirmo. Alô, Salvador, já 3153 para o site, 113 a bordo, fizeram preto ao terra, 4 horas e 10 minutos. Texto 3153, direita via Índia, ponto de espera no 93995, ajuste na 0 no 5, bom voo. Índia, ponto de espera no 2953. Azul 4201, decolar 229, chame o controle em 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Dia 4201, decolou perfil da El, letra quântica. 4201, contato radar, sobre mantenha 320, boa letra. 320, voa. Leda. Leda, grato, 4201. Então 3153, vento 160 graus, 060 nós, decolagem autorizada, pistão no zero. Sim, autorizada a decolagem, então 3153, informa do lado esquerdo aqui, próximo à cabeceira da pistão no zero, tem uma cobra, uma serpente morta aqui. Janel 62, Nuno, na ponte 7 para o pushback estacionamento. sai para o táxi do Gol 1963, TOB de 082, tem autonomia de 4 horas e 20, alternando Florianópolis. Obrigado, Gol 1963, autorizado táxi Apache Índia, ponto de espera 118, decimal 95, com ajuste 10 no 5, com Gol. Apache Índia tem o ponto de espera, quando lá a torre 1895, 1963, na ponte. Solo, muito bom dia, hoje é 6225. 5 está autorizado em aliança. Controle Salvador, bom dia, está 3153. 3153, contato radar, você mantém 360 via saída da EL. 360 da EL. Com referência, pode vir direto da EL, sim. 3153, tem um tráfego à sua frente de menor performance, mantém o perfil da saída. Cargo 6570. Confirma o horário do plano? O plano está para a zona 020, porém a gente já está praticamente pronto. Se puder agilizar para a gente, esse 370, por favor. Sim, será coordenado. Mantendo o escute agora, né? Para o somente 570. Muito obrigado, senhorita. Chanel 6211 para o táxi, estamos com 142 a bordo, 3 horas e 32 de autonomia, alternando Campinas. Chanel 6211, táxi autorizado até o ponto de espera via Pátio Indy, quando lá 1895, ajuste na 095, com volta. Felipe Táxi, Pátio 1, no ponto de espera 1895, 6211, obrigado, bom dia. Fala, após o Chanel, o 625 pode entrar? Afirma, após a companhia, pode iniciar a portão 5 e falar para o táxi. Após o aeronave da companhia, vai iniciar o 625, Chanel. Ali vai levar a Fox, está na escuta. Esquerda da cabeceira. Tem condições de alinhar e decolar? Atento ao... a cobra. Permatismo. Gente, Gol no 963, autorizado a alinhar e decolar. Pista 1 0, vento 160 graus, 07 nós. Tem líder em decolar, Gol 963, bom dia. Gol 093, autorizado com 5, viu? 360, decola 10, curva à direita, perfeito saída, agora Alefa, após Upper Zulu 21, aerovia, 5006 no transponder no 20180, controle. 360, autorizado com 5, aerovia Upper Zulu 21. Decolando a pista 1-0, primeira curva será a direita, perfil da saída Arbor, transição Elefa. 5-0-0 meio transponder e 1-2-0-8 é o controle para o Gol 1-0-9-3. Correto, Gol 1-0-9-3, reporta pronto. Passaremos pronto no 1-0. Condições de decolagem? Sim. Oi. Azul 4201. Prossiga. 201, estamos em outro recinto 3325, alterna 1251. 3325, 251, obrigado. Salvador, muito bom dia, Xanier 6211, ponto de espera da ONU, certo, pronto. Bom, Xanier 6211, bom dia, mantenha o ponto de espera e aguarde as instruções. Ponto de espera, 6211. Salvador, ADS 6570. E prossiga, Abson. Só para informar, a gente já está praticamente totalmente pronto aí. Né? E aí, tem coordenação. Guardando, muito obrigado. Azul 2775, vento 150 graus, 07 nós, pouso autorizado, pista 10. Ele pousa 10, azul 2775. Gol no 963, decolando os 38, chama o controle em 120, decimal 8, bom voo. 08, Guarda. Controle Salvador, bom dia, gol na 649, informação Eco. Gol no 649, guarda. Ano 53, chama o Centro Recife, ano 3325, alterna 1251. 3325, alterna 1251, 3153, tá? Grato, bom dia, gente. Ano 963, contato radar, submanter 360, saída da EL. 360 da EL. Ano 6409, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajusta no 0 no 5, chegada bom. 4 mil. 0, 1, 5, na mão, 1, 6, 4, 4. Ponto de espera, 1, 9, 95, ajuste 1, 0, 1, 5, bom voo. 15, 2, 5, 5, 5, obrigado, bom dia, bom trabalho. 6, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Vou tiver questionamento no 10 gol, 1093. 1093, autoridade, fala pro táxi. Autoridade, chamaremos.